sou pobre, sou pobretão. Vou te ligar a cobrar que eu tô sem cartão. Sou pobre, sou pobretão. E os meus dentes eu escovo com sabão. Na hora da refeição é arroz seco e zoião. Rico corre de carrão, pobre correndo é ladrão. Filho de rico é playboy, de pobre é motoboy. Rico viaja sem pudor, pobre só anda de metrô. Pobre só anda de metrô. Sem dinheiro, na hora do almoço vai pra um boteco fuleiro. Sem dinheiro, roubando rolo quando visito os banheiros. Pobre só anda de metrô. Sou pobre, sou pobretão. Sempre que dá, vou entrar por trás do busão. Sou pobre, sou pobretão. 15% quando eu vendo vale refeição. Na hora da refeição é arroz seco e zoião. Rico corre de carrão, pobre correndo é ladrão. Filho de rico é playboy, de pobre é motoboy. Rico viaja sem pudor, pobre só anda de metrô. Metrô, metrô, metrô, metrô, metrô, metrô. Pobre só anda de metrô. Pobre só anda de metrô. Sem dinheiro, na hora do almoço vai pra um boteco fuleiro. Sem dinheiro, roubando rolo quando visita os banheiros. Pobre só anda de metrô. Sem dinheiro, na hora do almoço vai pro boteco fuleiro. Sem dinheiro, roubando rolo quando visita os banheiros. Pobre só anda de metrô. Sem dinheiro, na hora do almoço vai pro boteco fuleiro. Sem dinheiro, roubando rolo quando visita os banheiros. Pobre só anda de metrô.